na vermelho. Arrancas em primeiro. És o maior. A gente sabe que és o maior. Tens as raparigas, mas depois não lhes ligas. És o maior. A gente sabe que és o maior. Acordas às duas, no meio de duas. És o maior. A gente sabe que és o maior. Sabe que és o maior, maior do mundo. Acordas às duas. Sabe que és o maior, maior. Tens cada mania, tens cada fobia. És o maior, maior. A gente sabe que és o maior, maior. Do mundo, do universo. Em qualquer planeta, plantado na tua cabeça profunda. És o maior, maior. A gente sabe que és o maior, maior. Do mundo, do universo. Em qualquer planeta, plantado na tua cabeça profunda. És o maior, maior. A gente sabe que és o maior, maior. Sabe que és o maior, maior do mundo. És o maior, maior. A gente sabe que és o maior.